Aproximação, aguarde pista livre. Continua aproximação, aguarde a pista livre, aguarde a pista Juliette. 180. 180, tá certo. Após o pouso do próximo tráfego na pista no 7, vai ingressar a pista no 7, o Fênix 61. Victor Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento variável com 3 nós, o Alfa Victor Juliette. Autorizado, pouso, Alfa Victor Juliette. Confirmo. Mantenha 3.000, eu acho que eu estou seguindo a descida. Gente, confirma, você está estacionado no pátio 13 e precisa de condução para os passageiros? Eu vou avisar o pessoal do COA, só um minuto. Qual é a posição do senhor no pátio 13? Ciente. Saída 2223, desça a 2.000 pés, reduza para aproximação, reporte avistando a capiteira no 7. Reportará a descer para 2223. Oscar autorizado Congonhas, 400, via Pesolo 16, decola da pista 1-0, primeira curva direita, corrigindo, decola da pista 1-7, primeira curva direita, Nadael, Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5536. Na medida do possível. Fênix 61, ingressa a pista no 7, segue o tráfego efetuando o backtrack, reporta alinhado e pronto na cabeceira no 7. Eu vou avó, qual o pátio? Na galera, será qual o PLB? 04, acionamento de táxi com torre 1862, Romeu Bravo Oscar. Muito bom dia, Solo Salvador, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Previsto o procedimento NDB para a pista no 7. Vou na flor do NDB Salvador, reporte inicial norte. Afirmativo, desce 50, proa do NDB Salvador para 17, o 4298. Leda Bridge, obrigado. Fênix 61, assim que reporte alinhado e pronto, o Fênix 61. 4298. Prossiga. Você de saída agora é pela Zulu 44 da Euleda Eudes. A última posição. Da Euleda Eudes, obrigado. Inicialmente mantém a proa do NDB, eu sou número 3 na aproximação, tem um tráfego na longa final e um tráfego que está afastado 35 milhas do aeródromo, que vem pelo setor norte e deve aproximar direto também. Mantém a proa do NDB, aguarde para ver se vai ser possível vetorar para uma final visual também, ok? Sim, obrigado. X61 não autorizado, decolagem pista 17, vento 100 graus, meia dúzia de nós, o Fênix 1. Up, Zulu 44, decola da 17 com primeira curva à direita, Nadael Leda Eudes. Controle 11935, transponder 5537. Então, 3B5345380 pela Upper Zulu 44. 17, primeira curva à direita, da Euleda Eudes, 1935-5537. O 345 está correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Final, carteira 17. Passarido 2223, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, 2223. Aguardo, 2223. Fênix 1 decolada aos 1-5, controle 1-9-35. 1-9-35, controle, Fênix 1. Passaredo 2223, tem pouso autorizado na pista 1-7, vento 1-1-0 graus com 7 nós, o passaredo 2-2-3. Controle ao Fênix 1, decolada 1-7. 61, aciona o transponder. 61 está acionado. Ok, informe que não recebo nem modo alfa nem modo charge. Apenas uma posição radar 2 milhas a sul do VOR Salvador. Confirme a altitude que está cruzando. Nivelando a 1000 pés. Qual o nível final de voo? 055, segue pelo corredor Axé, solicita direto para o ponto 1. Autorizado, direto para o ponto 1, subindo 055, Fênix 61. Cheque seu transponder, se é um stand-by normal e idêntico. Ciente, o Fênix 61 vai fazer o cheque do transponder, seguindo para 055, direto para o ponto 1. Para informação, o senhor vai prosseguir na escuta do Celpen 3? Afirmativo. Ok, ciente. Até o ponto de espera da pista 1-7, porta para ingresso 1-7, o Romeu para voz. Copia? 211, autorizado Galeão 360, Piampa Zulu 10. Decola da 17 com primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5533. Final 223, final da 17, cruzando com Urubu na final da 17. Ciente, o passaria do 2223. Salvador, azul 4208, autorização, informação Lima. 4208 Recife, autorizado 370 Perisco 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 11935, aciona 5530. 3 autorizado ingresso na pista, é porta alinhada em ponto cabeceira no 7. Autorizado 370 azul 4208 para via Perisco 58 até Recife. Decola, a saída é a Pucca, decola curva esquerda, Aracaju. O 1935 ao controle, 5530 transponder, azul 4208. Afirmando azul 4208, vai decolar da 17 com primeira curva esquerda. Afirmativo, da 17 com primeira curva esquerda, sim, azul 4208, obrigado. Puta, foi indicado no momento. 250. Reduz a mínima possível a fim de tentar fazer um afastamento direto no bloqueio do NDB, ok? Afirmativo, vai reduzir a mínima a 210. 4298. Só confirmando o controle 4298, haverá necessidade do procedimento? Confirme, 4298, peraí. Haverá necessidade de procedimento? Desce 4 mil inicialmente na proa do NDB, aguardando a possibilidade de ser possível afastamento direto, 4298. Tá, sim, 4298, 4 mil, aguardando a possibilidade de afastamento direto. Sierra 2733, autorizado decolagem, pistão 7, ventando 10 graus, 8 nós. E o decolagem, Sierra 2733. Vento, 2733. 10 graus, com 8 nós, 2733. 2733. 2000 pés. 2000 pés, está completamente visual. Solicita cancelamento, receptar final. Regras de volta eradas. 1-1-2-1, desce a 1.510 sob condições visuais. Complete com a torre 18.6, bom pouso, 5-2-1-7. Tá, até já. Oi, Salvador, muito bom dia. 3-5-2-1-7. 3-5-2-1-7, continue a aproximação, aguarde pista livre. Temos uma aeronave iniciando a decolagem. Sente aguardar. Ao táxi da cabeceira, autorizado ingresso. E após a decolagem ficará restrito a 2000 até a 15ª milha, ok? Devido a tráfego em órbita na vertical. Automativo, agiliza na medida do possível, reporte alinhado, pronto. 2733, decolou aos 22, curva à esquerda, corredor forte, reporte passando a 28, através da 28, 2733. Saída 27X decolado. Curva na esquerda, reportará para o cruzamento 28. Azul 42988, informação de tráfego, sua posição de 12, 1 hora, 8 milhas. Tá, está decolando a cabeceira no 7, restrito a 3 mil pés, um caravan. Tá, sente tráfego dentro de casa, 4298. 5 milhas, mantendo a proa. Utilizado decolagem, pistão no 7, vento 1-10 graus, 7 nós. 6-6-6 para cruzamento da 28. Autorizado cruzamento, chame o controle 199-35, Força Aérea 2736. Livre cruzamento, chamar na controle 199-35, 2733. Tomei a bom pouso. Controle de Salvador, bom dia, Força Aérea 2733. 2733, bom dia, mantenha-se em condições visuais no 1510, reporte a 10 milhas do aeródromo. CS7X3, bateria 1510, reportada 10 milhas, solicita da presente possibilidade de pegar direto para a Cratoeus. Qual pro ideal? Qual é pro ideal para o destino? CS7X3 pro ideal é 006. Estapão, o papá, Mike, é com Deus. Baixou e travou, 5217. 5217, continua a aproximação, guarda de utilização para pouso. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, decolar 223, chame o controle 199-35, mantendo 2000 pés até 105 milhas, Romeu, Bravo Oscar. 1935, 2000 a 15 milhas, Romeu, Bravo Oscar. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Bravo Oscar, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 400, saída da época. Sobe 400, nada é o Romeu Bravo Oscar. Fênix 61 no controle. Negativo RNAV quando a autorização para Brasília, ok? Nível proposto 340. Então, se o senhor é negativo RNAV, vai via DCT Nitsa, então a saída vai ser Momo Albu, corrigindo. Momo Cogbu Nitsa. Momo Cogbu Nitsa, 625 agora, corre. 0 graus com 9 nós, o trip 5217. TV pausa, 197. Guardião 07, prossiga. A 298 só segue a 2000, ajuste 1013, 2000 pés. 2013, 4208. Guardião 07 vai para Ondina, 500 pés, decola do Graer, restrito 500 pés, o Guardião 07. Entendendo que autorizado, decolada, com 500 pés na linha do litoral, o Guardião 07 está aqui. O Guardião 07 aguarda para decolagem, o Guardião 07. Firma aqui, então está pronto para o táxi quando autorizado. Ciente, aguarda para decolagem o Guardião 07. Bordo, estacionamento de táxi, chama a torre, 1-1-8-6-12, Índia November Alpha. Papá, papá, Mike, Eco Delta, segue o ATR da Trip na final do 17. O número 2, atrás do ATR da Trip, o Mike Eco Delta. Reporte longa final, está no campo. Reportarei. Sem interferir com a pista no 7, saindo aí já para o setor sul-oeste em direção ao farol de Itapuã. Nuno, tá pronto para estacionar? Afirmativo. Autorizado, chama táxi. Obrigado. Nós, Guardião 07. Obrigado, o Guardião 07 já fora do solo. Sente, Guardião 07, considero sua decolagem aos 27, aguardando transferências de comunicação, Guardião 07. 7. Mike Eco Delta, gire base, reporte na curta final da pista, no 7, Mike Eco Delta. Passa para o final, com o trem baixado travado, cruzando a curta final, Mike Eco Delta. Trip 52, 17, seu solo aos 27, libere pista à esquerda, chame solo 1219. Esquerda de 19. De November Alpha, tem acionamento livre, aguarde para o táxi de November Alpha. Sinal se autorizado, aproxima para a cabeceira, o Mike Eco Delta. Afirmativa, acuse no solo, 1-8-9, Mike Eco Delta. Repouso, 1-8-9, Mike Eco Delta. Estão no 2. Remova no 241. Direcionando o final visual 4298. Seguinte, complete. Chame torre 1862, eu bom pouso. 186, a torre 4298. Controle, frequência 11935 até a volta. 1935 até a volta. Controle, muito bom dia, Guardião 07. Guardião 07, linha do litoral para sair para Ondina? Sim. Reporte visual com local de pouso. Então, para analisar de Ondina. Salvador Azul 4298, final da 17 visual, baixou e travou. Continue na aproximação. Estou no 7, o vento 110 graus, 8 nós, informarei pista livre. Prossegue, guarda pista livre 4298. Macaco Delta, seu solo foi os 29. Táxi livre até o pátio 4. Controle. Qual atitude que você está mantendo? Ok, ainda não recebo seu transponder. Informo que próxima vez que o senhor pousar, seja verificado seu transponder, porque nossa classificação de espaço aéreo não permite voo de aeronave sem transponder. Próxima vez que o senhor decolar o transponder não funcionar, você vai ser obrigado a retornar para a base para manutenção, ok? Seguinte, Fênix 61, prossegue os canais Tango 18, alternando Tango 105, bom dia, bom voo. Salvador, muito bom dia, o SDS 5826, bom dia, sem identificação, direção nível 050, proa do NDB. Salvador, aguardando procedimento NDB para a pista 17. Mano, foi 5345, chamou o Puxa. Afirmo, senhorita, desculpa, 5345. Iniciei de imediato? Afirmo. Sim, estou na remoto no 13, está autorizado, chama táxi. Chamará. Fiz 5345. Desconsidera a autorização de tráfego. Tem um tráfego na curta final da 17 que vai pro portão ao lado do senhor, e se o senhor puxar, não vai ter para onde ele ingressar. Gente, vai aguardar então o 3345. November Alpha, inicia o táxi, reporte na interseção para ingresso de November Alpha. Espera 2736, quando possível, ser estimado para através de Paulo Afonso e através, corrigir, para pouso e Crateu. 71-763, vamos lá. Corrigir, através de Paulo Afonso, através de Juazeiro do Norte e pouso em Crateus. Através de Paulo Afonso, Juazeiro do Norte e Crateus, 2736. O Guardião já na final para o dia. Frequência livre com pouso, Guardião 07. Obrigado. Passaria 2223, copinha? É, copinha, por gentileza, por performance, poderíamos declarar cabeceira 35. Cabeceira 17, não tem o peso estrutural da aeronave para decolar, você poderia coordenar para decolar 35. Afirmativo, passaria 2223, autorizado, vitória da conquista 260, decolada da pista 35, com a primeira curva à esquerda na Arbor. O controle 11935, transponder 5541. A voz, cara, escuta? 125, décima 1, 13325, Bravo Oscar, bom voo. Obrigado, até a próxima. O transponder, o controle é 11935, chama para puxa acionar. 9295, chama o 2223. Azul 4298, ingressa parte 1 no portão 10. Parte 1 no portão 10, 4298. Trip 5345, ao solo. Prossiga, 5345, tá trip. 5345, para a informação do senhor, tem dois tráficos já puxaram no pátio, então o senhor tem condições de acionar na posição e assim que os tráficos liberarem a retaguarda, o senhor puxa? Ô, trip 5345, senhorita, quando puxar já vai estar pronto pro táxi, viu? Mas vai acionar assim que for autorizado já. Gente, então o senhor aciona. E após a passagem do tráfego da Azul, a retaguarda, autorizado o pushback, chama para o táxi. Para o táxi, 6211. 6211, prossiga o táxi. Seguindo o táxi, 6211 para o 97. Afirmativo, 6211, prossiga as informações do táxi. 92, Confins, 3:20. 6211, autorizado o táxi, a parte 1, no Lima, na Lima chama, oi Jean, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre, 1-1-8-6-2. Mike, Quebec, 8-6-2, obrigado. Solo Salvador Azul 4208, alternando Natal, com 2 horas e 9 de autonomia, 120 ao POB. Azul 4208, seguindo o tráfego da Avianca, prossegue o táxi, via parte 1, no Índia em Alfa, rugindo, parte 1, Lima, Mike, Quebec. A Quebec chama a torre, 1-1-8-6-2, ultimamente não já não tem. Ok, Lima, via Pátio, Lima e Quebec, na Quebec chama a torre, Azul 4208, ajuste 1013. É Lima, Mike, após Quebec. Lima, Mike, após Quebec, correção, Azul 4208. Ô, Solo, o trip 5345, após o Avianca, depois o Azul, aí o trip faz o pushback, correto? Afirmativo, após o Azul, afirmativo. Então a Bianca, Azul, aí depois o trem. Obrigado. Né, 6219, pode esperar pronto. Para todo Salvador. 6200, 6211, já pronto para ingresso. Reportar a Michel do afastamento, desce para 4.000 pés, 1014 8826. 6211. 6211, autorizado. Reporte alinhado, pronto, 6211. Obrigado. Onde eu espero, Índia November Alpha? Confirmando para o Azul 4208, vai ingressar na Lima e após a primeira direita na Mike. Vai ingressar na Lima após a primeira direita na Mike, Azul 4208. Depois Quebec para ingresso na pista, Azul 4208. Matheus.